tiro é bom, acelera o coração, vem de graça na sua mão, sangue bom. Diversão é o que você quer e procure. A mulher do diabo é a branca mais pura, e ele está na sua bota, na sua captura. Está sempre do seu lado quando está na loucura. No seu ouvido ele fala, a balada é sua. Cheire mais uma, bebado forte, pra não quebrar o clima. Você diz que saiu, quase escolar uma mina, mas o que eu vejo é você namorar a cocaína. Não percebeu que já não come, não sente fome. Cigarros também é o que você mais consome. Agora já era, tá no esquema, arrumou pra cabeça, mas esse problema. Você era um cara querido, não tinha inimigo. Agora dependente dessa porra, só tem um amigo que tá encostado em você o tempo todo. E quando bate a noia, fala cheira de novo. Essa porra veio pra te matar, mano. Essa porra está em qualquer lugar, mano. Melhor ficar brisando, na moral, mano. Maloqueiro, dog J, cachorro, sangue puro. Fica sem destruir, instala um lugar certo. Aqui na paranoia, cocaína, sempre no pé. É doideira pura, é doideira pura. Caspa do diabo. Meu amigo, você pode se matar. Esqueça essa viagem, me salte desse bonde. Vacilão. Parado na esquina, olhando para o céu, esperando fulano qualquer trazer um papel, levar para o barraco e esquentar na colher. Nas cordas um baque, agora é o crack. E outra porcaria na periferia que causa euforia, mas também pode matar. Quem vai ligar? Ninguém vai ver. O fulano qualquer treinando para morrer. Tem mais que poder. Muitos pensam assim que tem que ser. Acho que a solução, exterminação, sem atenção, discriminação em geral. E quem usa ainda acha que é legal, esquecendo que a morte é o ponto final dessa viagem. Dá um tempo, malandragem, deixa o crack de lado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Veja a verdade, a realidade. É muita treta, tá difícil. Eu digo, meu amigo, você pode se matar. Vacilão. Mas o que eu posso fazer para você entender? Que agindo desse modo você só tem a perder. E por uma cheirada você não vai ganhar nada, pelo contrário, vai estar em uma cilada. Você ignora o poder da minha voz e se julga o tal que não dá ponto sem nó. Então eu digo, meu irmão, seu futuro é no caixão. Há 7 palmos de terra enterrado no chão. Só depende de você e de mais ninguém. E da droga, meu irmão, não seja um refém. Pense em sua família, seus filhos e seus irmãos. Não seja um vacilão, ela pode te matar. Então não fique nessa e levante a cabeça. Ouça tudo o que falamos e jamais se esqueça. Livre-se das drogas, não deixe se envolver, pois ela te domina e você já sabe. Livre-se das drogas, não deixe se envolver, pois ela te domina e você pode. Livre-se das drogas, não deixe se envolver, pois ela te domina e... Tira paranoia, cocaína, sempre no pé. É doideira pura, é doideira pura. Caspa do diabo. Eu digo, meu amigo, você pode se matar. Esqueça essa viagem e salte desse bonde. Veja a verdade, a realidade. É muita treta. Eu digo, meu amigo, você pode se matar. Vacilão!